No céu, que a pólvora encobre as estrelas, ela não pode voar. No chão, minado com trincheiras e soldados, ela não pode pousar. Suas asas estão manchadas de vermelho, tem hematomas das correntes do cativeiro no olhar, um rio de lágrimas com um navio de desespero. Na sua estrada, estilhaços de granadas, corpos entre quatro velas, bala perdida da polícia e outra criança morta na favela. No campo de extermínio, ela não vai fazer seu ninho, porque suas penas estão enterradas num cemitério clandestino. De extermínio, ela não pode voar. As nuvens são de gás lacrimogêneo e as gotas de chuva, balas de HK. No céu do campo de extermínio, ela não pode voar. As nuvens são de gás lacrimogêneo e as gotas de chuva, balas de HK. Cada corpo nu, caixão de lata, a cada homem na prisão, anunciavam-se a contagem regressiva pra sua extinção. Foi trocada por rosas, blindagem e guerrilha, foi colocada na gaiola por ter nascido na periferia, na selva onde a nota vale mais que o amor. É impossível vê-la no fio. No seu lugar estão os pássaros que comem as vítimas de fuzil. Do lado do arco-íris vermelho, não vejo ela voando. Sua cabeça foi decapitada pelas hélices do pelicano. No céu do campo de extermínio, ela não pode voar. As nuvens são de gás lacrimogêneo e as gotas de chuva, balas de HK. No céu do campo de extermínio, ela não pode voar. As nuvens são de gás lacrimogêneo e as gotas de chuva, balas de HK. No céu do campo de extermínio, ela não pode voar. As nuvens são de gás lacrimogêneo.